O grupo, o Pierre, a Sofia, a Liliana e a outra Sofia. As duas Sofias. Vamos ouvir? Então, vá lá.